Trincheirinha número 38, 38ª semana no ar. Não caiu porque a audiência só vai aumentando e os fãs vão me assediando cada dia mais nas ruas, reivindicando que o programa melhore. E como eu dependo deles e eles dependem de mim, e o programa melhora mesmo a cada edição que se passa. Boa noite, portanto, para quem estiver ouvindo na quarta-feira, e boa tarde para quem estiver ouvindo no domingo. Lembrando também que você pode ouvir o programa Lixeirinha na www.radiounifran.com.br. E, é claro, lembrando que eu sou o Tuizin. Preparei umas coisas legais para o programa de hoje. A gente vai ouvindo aí com o decorrer. A gente tem novidades de Franca? Acho que não. Acho que não, né? É tanto... Aliás, eu acho que tem, né? É tanta coisa que a gente não sabe enumerá-las. Bom, a gente falou semana passada do Bob Dylan. Semana retrasada a gente falou do Roger Waters. E agora? Do Kraftwerk. Esse festivalzinho que tá tendo aí, o SW? Sonar, né? Alguma coisa te interessa lá? Não. Falando em alguma coisa que te interessa, a Virada Cultural tá chegando aí em Franca, porque em São Paulo já foi. Tem alguma coisa que te interessa? Na Virada Cultural de Franca? É. Eu gosto da Cybele. Cybele. Quem é Cybele? Quem é Cybele? É uma cantora paulistana. Nunca ouvi falar. Como chama aquele programa que tem na sexta-feira? Ah, eu sei, que eles fazem tributo aos artistas. Isso. Daí ela cantou lá uma música e eu não lembro nem de que artista que é essa. Ah, tá. Não é naquela vibe Maria Gadu, né? Não. Aquela é outra coisa. Tem algumas minas, assim, tipo... Sabe aquela que eu te mostrei que... Eu não sei se eu te mostrei, na verdade. Eu falei que eu ia te mostrar. Eu postei no Facebook e depois não sei se você viu. Qual? É... Que eu falei que ela, na esquina da Ipiranga, com a São João... Ela foi lá e gravou, chama Cantonices, assim, sabe? Ela canta músicas em lugares aleatórios. Que legal. Então, tipo, ela é uma dessas cantoras, assim. Tem umas outras aí. Bruna Caran, eu acho que é o nome dela. Entendi. Sei lá, falando em cantoras, a gente pode começar o programa com Lulina. E a música Tapas na Cara. Tem uma frase bem legal nessa música, diz assim, é... Se eu não jogar na telecena, não vou ganhar. O que você acha dessa frase? Muito profunda, né? Profunda, ó. Tem alguma coisa pra achar dessa frase? Não sei. Alguma coisa, tipo, muito filosófica, assim. Se você não for lá e tentar, sabe, toda essa coisa. É, eu acho que vem por isso. Se você não tentar, você não vai conseguir. Eu até meio que tomo essa frase como uma filosofia de vida pra mim. Se eu não jogar na telecena, não vou ganhar. Na verdade... Não é telecena, é mega cena. É. Telecena é do Silvio Santos, cara. Não, é telecena, eu acho. Mas se a telecena você não joga, né? Você compra a telecena e vai marcando os números. Tá. Mega cena é aquele da família. Ah, eu não sei. Eu duvido que a Lulina também saiba essa diferença, mas... Enfim. Pra quem faz músicas pra minhocas e sangues de ET... Bom, vamos ouvir então Lulina com Tapas na Cara. Daqui a pouco a gente volta com Lixeirinha, o programa mais ouvido fora de Franca e região. Do nada. achar. Não sei que lá, não sei que lô. Quero ser indo na América do Sul. Quero nadar nu num suco de caju. Quero ser caju na América do Indo. Quero nadar sul num suco de nu. Quero ser nu na América do Caju. Quero nadar indo num suco de sul. Bom, a gente ouviu Lulina com Tapas na Cara. Estamos de volta com o programa Lixeirinha. Eu sou o Tuizo, eu tô com a Mar aqui do meu lado. Você quer dar um oi pra galera aí? Não. Não, né? Mas a gente tá no rádio. Mesmo assim, não falo oi pras pessoas. Ah, entendi. Pode habituar, né? É, posso começar a conversar com as pessoas depois. Vai ser uma experiência assustadora. É, passa na rua, as pessoas reconhecem tua voz. Então... Os meus cabelos mudaram, mas a minha voz continua não, a mesma. Tipo, podem não reconhecer a minha voz, mas tipo, sabem que sou eu. É, mas eu sei lá, tem muita gente que ouve esse programa que nunca me viu, assim, nem sabe quem eu sou. Eu sou um anão, eu gosto muito de fazer Cooper e uso um chapéuzinho que teria que ser uma meia cartola, mas como eu sou muito cabeçudo, ele se tornou um chapéu coco. E é isso. Então se vocês virem uma pessoa junto com esse anão... Não é ela, porque, enfim, pode ser qualquer uma, né? Porque tá cheio de anões o mundo. Isso. Me digam, porque não sou eu. É, pois é, pode ser outro anão. Pisa no pé dele. Se porventura virem um anão, chapéu e tal, peçam pra ele fazer Cooper. Pra chegar de Cooper feito. Bom, então, depois de anões e... Ah, que legal. Eu posso tocar agora uma música de uma banda muito boa chamada Procura-se Quem Fez Isso. O nome dessa música é Qual é o Nome do Anão? Olha só, tem tudo a ver com esse nosso papo aí de anão. E um brinde a todos nós anões. E o nome dessa banda então é Procura-se Quem Fez Isso. Não é o nome da banda. É o nome da banda? É o nome da banda, chama Procura-se Quem Fez Isso. Ah, tá. Acho que é a banda o nome da de um amigo meu. São bem legais, assim, tipo, eles são anônimos também, entendeu? Eles usam máscaras. Já abriram um show do Mutantes lá no Rio Grande do Sul, por exemplo. Quem tiver interessado em conhecer mais o trabalho do Procura-se Quem Fez Isso, é só você sair. Ah, digita no Google lá, Procura-se Quem Fez Isso. Sabia que a Anna Hickman queria tirar o Google do ar? Não é a Anna Hickman, é a Carolina de Hickman. É verdade. Eu sou um ótimo imitador, mas eu imito só pessoas que eu conheço, então não faz diferença nenhuma, né? Mas eu imito muito bem, afinal. É, eu também só imito pessoas que eu conheço. Bom, tem até uma personalidade que eu imitava mais, assim, um empresário da Noite Francana, mas eu perdi um pouco do... Feeling. A palavra do momento. Do feeling. Você tem alguma sugestão? De quê? De música. Então tá, vamos tocar... Só não vem com aqueles funk, né? Eu ia falar um axé, assim. O hino do Guarani. O hino do Guarani, cara, é verdade. Tá, então vamos ouvir o hino do Guarani, daqui a pouco eu volto. Mas deixa eu... Não vamos ouvir o hino. Não vai tocar o hino do Guarani, pelo amor de Deus, né? Tá. Really? Não, mas o hino do Guarani é muito feio. É. Um dia eu cheguei num espetinho ali, ele perguntou o que eu queria. Eu falei que eu queria espetinho de coração de boi. Cara, estou cansado, trabalhei o dia inteiro. Você vem me fazendo piadinha. Mas antes de ele dizer alguma coisa, eu falei, não, tô brincando, é coração de galinha mesmo. Aí ele chegou com um espetinho ali, eu falei assim, cara, quantos corações tinha essa galinha? Nem sempre se pode ser Deus, né?